Um monte de gente ficava, chegava em mim e falava assim: rapaz, mas por que que você fez uma música falando do cabelo preto e nunca fez uma música falando do cabelo louro? Eu até pensei em gravar a música do Zé Viola, né? Nós dois gravamos. Cabelo louro, vai em casa passear. Vai, vai, cabelo louro, vai acabar de me matar. Mas essa foi, foi pras loiras, tá bom? Mais ou menos assim. Pras morenas também, é só pintar o cabelo.